Ô Pedro Feitosa, vamos falar, vamos comunicar. Um abraço a você, tá, meu irmão, a sua família toda, a todos vocês, amigos ouvintes da nossa querida parceira Marconi FM, em Açailândia, Estadão do Maranhão, os amigos aí da panificadora Júlia, né? Todos ligados no nosso programa, preparando aquele cafezinho, aquele pão gostoso, aquele pão de queijo e, claro, todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo aí pela Marconi FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Carlos Alberto Munhoz, de São Caetano do Sul, São Paulo também, ligado no programa, a todos vocês. Minha Lidiane Souza, em São João do Paraíso, a Nath Pereira, Silvana Machado, os seus papais aí no sítio, a todos vocês, enfim, ouvintes da Paraíso FM, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de todos vocês, viu? Vamos de música, quem canta bonito agora, Jorge Mateus, atendendo o pedido da minha querida Márcia Farias, de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Ela oferece para os seus papais, para todos que estão ligados, né, na Tropical FM. Aí um abraço, o William Policarpo, a Isa Torres, a Erineu de Brito, a Marlene, todos vocês da equipe da Tropical e, claro, todos os ouvintes. Nós temos uma audiência fantástica, fantástica, como em todo o Brasil, graças a Deus, nessa linda cidade de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Cantam Jorge Mateus, Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando pra te beijar. Vamos em frente porque atrás vem muita gente, minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas. Ei, Samuel, cabra danado, Samuel, a sua vovó Dona Maria, um abraço aí a todos da equipe da 90.9, o Neymar Gonçalves, a Areta, todos vocês, viu? Um abraço à dupla Rid e Rayane. A gente vai estar divulgando as músicas deles aqui também no Mundo Sertanejo. É, um abraço a todos, viu? Os fãs aí de Rid e Rayane, de Pouso Alegre e, claro, de todo o Brasil, né? A gente vai estar tocando as músicas deles aqui no Mundo Sertanejo a pedidos aí do nosso querido amigo, diretor de programação da 90.9, o Neymar Gonçalves. Um abraço a todos vocês, viu? José Edmar, da Natureza FM, Sampaio, Tocantins, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Aí, Ricardo Silva, cabra danado, aí da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná, exibindo o nosso programa. No quadro, ao som da viola de hoje, quem canta é bonito, ele, César Menotti, Fabiano Leilão. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você. Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura. Tô fora da sua vida, eu já fui. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração, mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz, eu me entrego, já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver, estou aqui tão perto, me arremate pra você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço, meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, Estadão de São Paulo. É, Rádio Caieiras, número um, primeiro lugar no coração de todos os ouvintes, primeiro lugar na web. Nós estamos todos os dias aí, a partir das 4 da tarde. Rádio Caieiras em Caieiras, Estadão de São Paulo. Um abraço a Dilson Tavares, também da Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, Estadão de São Paulo. A Dilson do Vale, em Caçapava, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja, exibindo o nosso programa. Aliás, um abraço a todos vocês, amigos, do rádio, do Brasil inteiro, os radialistas, amigos de toda a nossa rede, aí tocando a nova música de Diego Valadares, Quero Você Pra Mim. Muito obrigado a vocês que estão me ajudando a estourar essa música e no sucesso no Brasil inteiro. Quero Você Pra Mim, meu novo sucesso, né? Nas rádios, no Facebook, no YouTube. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela grande força, viu? Vamos de música. Quem vai cantar bonito agora? Meu amigo Paulo Terra. Você Me Deixa Louco. Não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho vem me dizer que sim, que também quer me amar, que também quer me beijar, que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo, vem correndo. A solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo o que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor, ninguém vai arrancar. Maravilha, maravilha, ouvimos aí com Paulo Terra. Aliás, Paulo Terra é um cantor de sucesso em São Paulo, capital, para o Brasil inteiro. E ele teve o carinho de me telefonar, inclusive, semana passada, me dando uma notícia maravilhosa sobre a minha nova música, Quero Você Pra Mim. Ele disse que já virou o toque de celular. Ele já ouviu muitas pessoas com essa música minha no toque do celular lá em São Paulo. Galera universitária, enfim, os amigos que estão curtindo, gostando dessa minha nova música. Muito obrigado a todos vocês, viu? Valeu, Paulo Terra, obrigado pela informação. Ele está vindo a Brasília participar do nosso programa ao vivo, de outros programas aqui da nossa central de produção. E claro, o Paulo Terra é um sucesso que promete aí Brasil inteiro, né? Vamos em frente, quem canta bonito agora? Zé Ricardo e Thiago, pode ou não pode? Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode? Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este? Pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu que mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode? Ah! Deixa comigo, beija na boca, pode. Fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode. Morder o pescoço, pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Na presente, pode. Fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. É a turbinada. Pode. E beijar no banheiro. Pode. E namorar com você. Não pode, não pode, não pode. Fazer loucura. Pode. E não perder. Isso pode. Postar foto na internet. Não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, o que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Vilma Fernandes. A todos vocês aí de Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Um beijo para Vilma Fernandes, a todos os familiares dela, ouvintes do nosso programa, a Marília, todos vocês ouvintes aí da Rádio Arai FM de Berilo. Um abraço, Reginaldo Franco, todos vocês que compõem a equipe da Arai FM, nossa parceira. Muito obrigado, viu? Vamos até Araçuaí, nosso amigo Zezito Martins, todos da equipe aí da Rádio Araçuaí FM, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Vamos até Virgem da Lapa, os amigos da Morada FM, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Vamos até Ilicínia, os amigos da Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programa aí em Ilicínia. Um beijo para aquele Cristina, todos os ouvintes aí de Ilicínia, também sul de Minas Gerais. Também os amigos da Rádio Rádio Cultura FM, aí de Salinas, Nova Matrona, município de Salinas, Estadão de Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes, aí de Salinas, nosso amigo Valmir Clabuchar, diretor da Rádio Cultura FM, aí de Salinas. Inclusive em Salinas, nós temos aí a Cachaça Asa Branca. Um abraço ao nosso amigo Luizão, que é o proprietário aí do Alambique, né, que produz a Cachaça Asa Branca. Agora, atenção, se for beber, não dirija, tá bom? Se beber, não dirija. E para dirigir, claro, não pode beber. É um trocadilho bacana, né? Um abraço a todos vocês, amigos aí de de Salinas, Estadão de Minas Gerais. Quem canta bonito agora? Valonir Fernandes, a pedidos, indicação do nosso querido amigo, aí os amigos da Cidade FM, o Douglas Araújo, a Cristiane Vermute, o Márcio Araújo, um abraço aí nosso amigo, o João da Eletrônica, todos vocês aí de Castelo dos Sonhos, Estadão do Pará. O Valonir Fernandes está lançando novas músicas que a gente vai estar tocando aqui a partir da semana que vem, né? Não, perdão, vamos tocar agora. Dono da Razão, canta Valonir Fernandes, que já é do novo trabalho. Canta Valonir Fernandes no nosso quadro, o Brega, né? O momento Brega do nosso mundo sertanejo. Canta Valonir Fernandes. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo o que está acontecendo. Eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino. Sei que vai me escutar, amigo, meu irmão. Escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um beijo para minha querida Amabile Cordeiro, de Virgem da de Vargem Grande do Rio Pardo. Os amigos da VG FM, um abraço ao Dinei Pereira, todos da equipe da VG FM. Nós temos audiência fantástica nessa linda cidade, ouvintes da VG FM. E o Aldinei Pereira me disse que brevemente a VG estará jogando aí para mais 11 municípios, né, próximos a Vargem Grande do Rio Pardo. Parabéns ao Dinei e toda a equipe da VG FM. Um abraço, muito obrigado pela parceria, viu? Um abraço meu amigo Chorão, a Cleidimar, o Adonias, o Osmar, a Vanusa, amigos de Samambaia, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Fabiana Castro, em Córrego Fundo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. Ela pede para mandar alô aí pro seu marido

de Juara, Estadão do Mato Grosso, Osés Cordeiro, o Zé Canhoto, a Vanessa, o Antônio Girardi, enfim, todos vocês da equipe da Difusora AM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. E, aliás, minha mó nova música, Quero Você Pra Mim, também é sucesso aí em Juara, em todo o Estadão do Mato Grosso. Vamos para Juína, onde nós temos a Atividade FM, que exibe o nosso programa todos os dias também. Nosso amigo Taliba Gonçalves, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Ainda no Mato Grosso, vamos para Cuiabá. Nós temos a rádio ABC Shalom, o amigo Alan Sérgio, todos da equipe, muito obrigado. Vamos até São Francisco, Minas Gerais. Nós temos o amigo Zé dos Passos, a nossa querida parceira Beira Rio FM, exibindo nosso programa duas vezes ao dia. É sucesso total, mundo sertanejo em todo o Brasil. Muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Vamos ficando por aqui. Nosso amigo Apagão Maluco canta Fundo do Busão. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todo mundo. Tchau, Brasil! Eu não preciso de Land Rover, nem da Fiorino do patrão. Eu pego as piriguete sem ter nenhum tostão. Já sou doce, doce, doce, sem herança. E sem herança eu já sou belo. Chega de barabereberê, pra que gastar dinheiro com Camaro amarelo? Se as mina pira, é tenso, meu irmão. Você não pega se você for vacilão. Se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vai piriguete pro fundo do busão. É no fundo do busão. Tchê, se eu te pego, ai, ai, ai, ai, se eu quiser parrear, sair pra namorar, eu beijo mesmo, pego mesmo, eu sei marcar presença. Só fala pra gatinho no teu fusquinha, nós vamos de busão pra minha humilde residência. Se as mina pira, é tenso, meu irmão. Você não pega se você for vacilão. Se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vai piriguete pro fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.